DJ Poli de novo, DJ Poli de novo. Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? O nome dela é Mara, apelido Maracujá. O nome dela é Mara, apelido Maracujá. Só não comi a Mara. Mas o Cujá. Só não comi a Mara. Mas o Cujá. O nome dela é Mara, apelido Maracujá. O nome dela é Mara, apelido Maracujá. Só não comi a Mara. Mas o Cujá. Só não comi a Mara. Mas o Cujá, se você quer putaria, pode vir que hoje tem. Se você quer putaria, pode vir que hoje tem. Na frente tu toma, toma, atrás tu toma também. Na frente tu toma, toma, atrás tu toma também. Se você quer putaria, pode vir que hoje tem. Se você quer putaria, pode vir que hoje tem. Na frente tu toma, toma, toma, toma, toma, toma. Na frente tu toma, toma, toma, toma, toma, toma. Na frente tu toma, toma, toma, toma, toma, toma. Atrás tu toma também. Tem a Paula, a Vanessa, a Gabi e a Fernanda. A Paula, a Vanessa, a Gabi e a Fernanda. Tá fugindo de casa, pra sentar na banana. Tá fugindo de casa, só pra sentar na banana. Tá fugindo de casa, só pra sentar na banana. Topa, senta, topa, senta, topa, senta na banana. Topa, senta, topa, senta, topa, senta na banana. Topa, senta, topa, senta, topa, senta na banana. Aê, aê, se essa não estourar, nós vai continuar tentando, tá ligado?